futuro começou já. Seu pretérito imperfeito já é uma preliminar. Começa a cronometrar e é só pra te eliminar. O relógio marca um tempo que cê não pode alcançar. Os juros vão acumulando e tão aumentando enquanto cê pisca. Os ricos tão acumulando, roubando dinheiro e saindo em revista. E até os amigos sem grana conseguem pegar as minas na pista. E tu até hoje bolado porque nunca tá nessa lista. Era o melhor frentista, mas canso dessa vida. Quem sabe no futuro tu até pode sair dessa vida. Esse é você, mas destino cê não nasceu com. Muda essa porra enquanto é tempo de mudar, bom. Se tu quer isso, pega grana e vai virar dom. Pra ter do lado várias costas a de batom. Então tá bom, cê quer um milhão pra virar patrão e não mais garçom. O futuro é mera consequência do passado. Seu destino é mesmo negro, cê tá de olhos vendados. Existe limitação, mano. Então, qual é a situação? Se me apresentar o vazio, eu transformei num som. Quem sabe no futuro o passado vira ilusão. Já virou mais que ilusão, vagabundo. Eu fiz do tempo um aliado. Seu passado não afeta o resultado, tá ligado? É claro, tu só quer sossego e paz. Largou o emprego e os trocados e não se engana mais. Cansado de ser um cidadão comum, apertado no buzum. Lutador do combate, as minas te esperam nas saídas das boates. É só força de vontade e um pouco de sanidade a mais que o futuro traz. Se não olhar pra trás, tu não tá preso nem tá parado no tempo. Quer outra oportunidade, tu ainda tem. Pô, depende de você se o jogo vai virar ou não. Faz o seu nome, nem que seja na prorrogação. O melhor da cara, tapa pra vencer sem dó. Tá ruim, então faz o futuro ser melhor. Do que um dia foi vazio, eu fiz meu tempo bom. Cansei de escuridão, não existe limitação, mano. Então, qual é a situação? Se me apresentar o vazio.